acreditar. Dizem que minha boca é afrodisíaca. Você quer beijar, tá me olhando de longe querendo atacar. Ele tá que tá, sujeito sem jeito, sujeito a babar. Ele tá que tá. Dizem que minha boca é afrodisíaca. Tá com sede, tá. Dizem que minha boca é afrodisíaca. Você quer beijar, tá me olhando de longe querendo atacar. Ele tá que tá, sujeito sem jeito, sujeito a babar. Agora vou começar. Deslizar, encaixar, dar voltinha pra ele pirar. Abaixar, empinar, no pulinho ele vai infartar. Porque eu sou pimenta na sua boca, boquinha de açúcar, mistura louca. Porque eu sou pimenta na sua boca, boquinha de açúcar, mistura louca. Dizem que minha boca é afrodisíaca, tá com sede, tá. Dizem que minha boca é afrodisíaca. Beijar, tá me olhando de longe querendo atacar. Ele tá que tá, sujeito sem jeito, sujeito a babar. Agora vou começar. Deslizar, encaixar, dar voltinha pra ele pirar. Abaixar, empinar, no pulinho ele vai infartar. Porque eu sou pimenta na sua boca,